Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 7 da tarde, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 11 da noite, porque Lisboa também é o nosso fado. Ora, cá estamos, bem-vindos a mais um Fórum Lisboa. Estamos de volta no único programa que apenas de rádio, que apenas debate assuntos relacionados com a cidade. Somos também ouvidos no Porto e em Setúbal e temos um podcast em arquivo.org. Estão aqui, como sempre, a Angelique de Tereza, da Iniciativa Liberal, a Sofia Lisboa, do PCP, o Jorge Nunes Sá, do PSD e o Ricardo Marques, do PS. Vamos neste fórum falar das pessoas em situação de sem-abrigo e das respostas que a CML tem encontrado ou não para este problema. Por causa disto, falamos da Escola Afonso Domingos, que agora, depois de ter sido abandonada, vai ser palco de um festival organizado por Vils, mas terá pessoas em situação de sem-abrigo no seu interior. Vamos tentar saber o que vai acontecer a estas pessoas que estão num espaço que foi encerrado à pressa em 2010 por causa da terceira travessia do Tejo e de obras que afinal nunca ali chegaram, pelo menos não até agora. Antes, um minuto a cada um sobre um tema que vos pareça relevante. Jorge Nunes Sá, hoje comece por si. O meu tema está à minha frente. É o piquenique que correu este fim de semana. Eu trouxe a cesta para os meus colegas que me tinha prometido, os nossos ouvintes ainda não podem ver, um dia espero que possam ver-nos também. O Paulo Monteiro vai fazer um videozinho, já vão ver a cesta. Porque foi com muito gosto que estive no Parque Eduardo VII neste piquenique. Imaginamos que sim. Ninguém me ofereceu absolutamente nada, foi pago com muito dinheiro. Ah, pois era o que faltava isto, também. Ah, mas é, como é que não vá alguém pensar que não sou influencer para me oferecerem entradas ainda. Sim. E portanto, só dizer que foi... Isso, as coisas. Não tem a comida, foi a única parte que desapareceu, foi a comida, porque isso eu consumi com a minha mãe, que foi a minha acompanhante nesta aventura. E dizer que gostei muito de estar num parque público de Lisboa, rodeado por portugueses, que é uma coisa rara de se ver num evento público. Não, é só gente a falar português. Quando se diz que Lisboa às vezes é só a turistificação, a Disneylandia, etc. Foi ótimo, famílias. Ao meu lado estava a Leonor, com 3 anos, que me ensinou a fazer bolinhas de sabão. O seu irmão, o Lourenço, com 2 meses. Uma família com mais 4 filhos atrás de mim. As crianças a correrem, os cães das famílias presos com as estrelas ao nosso lado. E tudo a pagar ali em grande, toda não? A gente a pagar o que achou. Olha, eu não achei caro para o evento que foi. Portanto, evidentemente que eu sei que não é um evento acessível a toda a gente, mas a cidade é para toda a Nós gente. Nós falámos disto no e, programa portanto, anterior, não é? Vale a dar pena. Nota disto, porque é importante. Os concertos foram públicos, quem quis assistir, assistiu. Mais da zona dos piqueniques, que era uma zona evidentemente... Não. Só para esclarecer, o Ricardo está ali a dizer longe, eu vou deixar isto aqui uma coisa clara. Estava, evidentemente, que a zona dos piqueniques não estava vedada, mas estava reservada, que era onde estavam as toalhas colocadas no chão. Não havia sequer uma barreira física para o resto do parque. Portanto, quem quisesse podia entrar, ver, assistir aos concertos. Infelizmente foram poucas pessoas, foram uns milhares, mas foram poucas pessoas. Porque... Não, Ricardo, são milhares, porque só toalhas eram 500 cada uma com uma família, portanto são milhares de pessoas, é só fazer as contas, é matemática. Como diria o engenheiro Pérez, é fazer as contas. Estavam 500 famílias, essencialmente lisboetas, no piquenique, mais os outros todos que não pagaram bilhete e que estavam atrás. Agora, podia ter sido mais, não fosse criada a ideia de que era um evento altamente elitista e que as pessoas não podiam participar. Podiam e deviam. E eu... se puder transmitir alguma coisa à organização, é que repitam, que introduzam também uma parte de piquenique popular e que façam daquele parque um parque para os lisboetas poderem desfrutar numa tarde maravilhosa de domingo, com um sol maravilhoso, com montes de pessoas ali ao nosso redor, uma altamente agradável, e foi um grande momento, e portanto não vos pude trazer os pratos porque se comi-os, mas trago-vos a cesta para vos deliciar a vista. Mentira, também. Ricardo Marques, é a sua vez. Eu não ia ter este minuto, mas depois desta introdução do Jorge eu tenho só obrigado a não, dar não. aqui um twist ao meu não, minuto. Não, tem que fazer o seu minuto. No meu minuto eu vou deixar, é muito rápido. Deixa-se de twist, não, mas amor de Deus. Um twist. Já bem basta o debate. Ainda bem que depois do chiquenique... Jorge, fecha a cesta que eu não consigo ver a cara da Sofia. Passou um domingo na avenida. Fechar a louça agora. Eu quero ver a cara da Sofia. Depois deste maravilhoso piquenique, para gente portuguesa e de era, bem e de famílias numerosas, ainda bem que a gente que pagou impostos, deixa-me dizer, ainda bem que do outro lado da cidade tivemos nesse dia mais de 7 mil visitantes na Feira Medieval e passaram por lá 42 mil pessoas de porta aberta. Pronto. Portuguesas, com português mais com um bocadinho mais de sal. As pessoas ainda vão a feiras medievais, portanto. É espetacular. que é uma mata, portanto tem um contexto diferente. Mas foram 42 também mil pessoas que passaram campanha, lá. Também não houve uma campanha na comunicação social a dizer que era só para alguns. Não houve autores na cidade toda a dizer para virmos ao domingo no parque, não viram. E portanto é bom que a cidade tenha respostas para todos os públicos. Isso, e concordo com o Jorge. E para o ano então este twist poder ter um lado para os pobrezinhos, outro para os médios, outro para os pobres. Para quem quiser levar o piquenique. É o que falta para completar este. Para levar o piquenique. É para completar. O seu minuto é esse. O seu minuto é esse. Então, toca a despachar. Passou um minuto. Seja assim. E portanto, o meu minuto é simples. Quero dar os parabéns ao Sr. Presidente Carlos Moedas, porque vai levar a reunião de Câmara quarta-feira aos contratos de delegação de competências, espasmo, sem negociar com as freguesias. Fomos informados, neste caso pela vereação do Partido Socialista, que as propostas iam na próxima quarta-feira, sem ter sido enviado nenhuma minuta para as juntas, sem ter sido agendada uma reunião. E quando mostrámos o descontentamento, nasceram duas reuniões relâmpagos, uma amanhã com os presidentes de junta da Zona Oriental e na sexta, pasmo-se, depois de aprovados em reunião de Câmara, com os presidentes de junta da Zona Ocidental, onde eu me incluo. Então, até para dar os parabéns, mas nem numa coisa tão simples como reunir com os presidentes de junta para debater, dialogar, responder às cartas abertas e tudo, nem isso tivemos essa consideração por parte da Câmara Municipal de Lisboa, que vamos reunir a posteriori de uma aprovação ou não em reunião de Câmara. Portanto, ficam aqui os parabéns de forma irónica. Sofia Lisboa, é a sua vez. Muito bem. Bom, depois aqui de estarmos a louvar um evento para as elites, porque toda a gente precisa de eventos, toda a gente precisa de dinheiros públicos para os seus eventos, pelos vistos, mesmo aqueles que são comerciais e para fazer enfim. É que dão todos uma valor... chega ao minuto, claro, do Jorge porque, Nunes. Porque tem que ser, não é? Tem que ser, ainda por cima depois daquilo que nos foi dito a semana passada e de repente da concretização. De facto, era um concerto para servir um evento que tinha propósitos comerciais e pelos vistos não tem viabilidade. Isto é assim, o capitalismo é bonito e o mercado a funcionar, mas não há viabilidade sem 75 mil euros oferecidos. Pois o vereador do PCP quer saber o que é que se está a passar na cidade, justamente das coisas críticas, não é? Portanto, claro, é evidente. Bom, conclusão, voltando agora um bocadinho ao mundo real, depois desta coisa, deste irmos ao mundo real. E o mundo real, eu ia falar aqui de nosso, porque ainda não referimos, creio que não referimos, se calhar referimos, mas falar um pouco sobre o facto de termos agora Carlos Moedas na televisão. Em quase 30 minutos, sem contraditório, num programa cujo molde te criticou no passado. Fernando Medina também tinha. Como tivemos, Fernando Medina, não é? Mesmo exatamente, e foi criticado por Carlos Moedas e agora que lhe calhou a oportunidade, não deixou de aproveitar. E no primeiro programa, que já foi a semana passada, falou o pacote laboral. E falou sobre o pacote laboral com os slides, com uma série de informação. E eu gostava de fazer aqui o contraditório, que ele ali não tem contraditório. E portanto falar um bocadinho sobre de facto o sistema que nós vivemos. É rápido dizer que nós estamos num sistema vivemos num sistema em que aquilo que impera é a apropriação privada da riqueza que é produzida coletivamente. Como já disse aqui também, 25% da riqueza produzida em Portugal está nas mãos de 1% dos portugueses, e nós temos que lembrar que se há direitos laborais, se há férias pagas, se há descanso semanal, se há licenças, se há segurança social, salário mínimo, tudo isto se deve à luta dos trabalhadores, em quem se organiza, quem enfrenta até retaliações e a própria vida, no caso daquele dia que nós celebramos o 1º de Maio. É um 1º de Maio que tem uma origem trágica, mas importante, e daí continuarmos a celebrar este dia tão importante. E portanto não deixa de ser estranho que os mesmos que desvalorizam e desdenham a organização dos trabalhadores e a luta dos trabalhadores, tivemos um pormenor muito infeliz da parte da EGEAC, da administração da EGEAC, a responder à greve da EGEAC, a saudar os que não fizeram greve como sendo os trabalhadores responsáveis por oposição aos outros. Portanto, aqueles que lutam e que nos garantem que hoje tenhamos direitos, que nos garantiram historicamente e continuam a garantir, esses são desvalorizados por esta administração da EGEAC e por esta Câmara de Lisboa também. E portanto, aqui nós achamos estranho que sejam estes que depois nos venham dizer que o pacote laboral é ótimo para o trabalho, é ótimo para a produtividade, é ótimo para o país, e portanto deve ser ótimo às custas dos trabalhadores, que vão perder direitos com este pacote laboral, caso não seja travado, tendo em conta que rejeitado ele já está, porque foi rejeitado pelos trabalhadores já em muitas ocasiões, e teremos agora, dia 3 de junho, mais uma oportunidade para perceber como os trabalhadores rejeitam este pacote laboral, que é o pacote laboral dos patrões. E portanto, reformas sim, reformas nós gostávamos, mas era para equilibrar para o lado dos trabalhadores, porque as relações de trabalho não são iguais, não são neutras, e portanto é preciso reequilibrá-las para quem produz a riqueza. Vamos passar agora do PCP para a Iniciativa Liberal. Angélique, vamos a isso. Cumprimentar os meus colegas de painel e naturalmente quem nos ouve. Só assim uma resposta muito curta aqui à nossa colega Sofia. que ser comunista num país capitalista é muito confortável, porque consegue ser livre para dizer o que quiser. Agora, tentar nem sempre, ser capitalista nem num país os comunista... Os comunistas sabem muito bem como é que não eram livres para dizer. É que é uma insistência, a não ser que seja da cúpula do Partido Comunista, e aí pode ser capitalista à vontade. Exato, mas os da cúpula do Partido Comunista, esses são os grandes capitalistas, o resto do povo é que não. Eu, no meu minuto, queria destacar o Dia da Mãe e as mães, sejam elas ricas, pobres, remediadas, qualquer uma delas, vão a concertos ou a eventos caros, de borla, não vão a concertos nenhuns porque não conseguem, porque se fartam de trabalhar, pouco me importa estar aqui a classificar as pessoas. Aliás, eu acho que esta constante classificação das pessoas é uma coisa que, enquanto liberal, é uma coisa que me aborrece muito, porque parece que estamos sempre com a obrigação de pôr as pessoas em quintinhas, e, portanto, destacar o papel das mães, que eu já disse isto mais do que uma vez, são as senhoras que mandam nisto tudo, porque se não fossem as mães, não existiria absolutamente nada. Esta vez a comprova isso. Exatamente. Posso subscrever até a favor todos, da minha sanidade quando chego a casa. Somos todos filhos de alguém. E, portanto, destacar o papel das mães, que muitas vezes não são suficientemente valorizadas, não é? Corremos, eu vi muitas pessoas a correr, a ir comprar umas flores para dar à mãe naquele dia, mas o Dia da Mãe, de facto, são todos os dias, e eu tive um daqueles, hoje tive mesmo um dia daqueles que é mesmo o Dia da Mãe, em que eu, quando chegar a casa, nem sei como é que consegui chegar ao fim, entre trabalho e doenças e filhos e casas e problemas em todo lado. Nós, mães, somos realmente umas malabaristas e, portanto, deixo aqui a homenagem a estas grandes senhoras. E como dizia o outro, somos todos filhos da mãe. Exatamente. Bom, vamos então ao primeiro tema. Há quem vive há anos na antiga escola onde vai ficar o festival iminente, agora temem ser forçados a sair. Não sei o que é que se passou a 30 de Abril. Não se passou nada? Alguém me sabe dizer? Não. Não temos novidades. O espaço foi cedido ao Festival de Vils pela Câmara de Lisboa, recebeu do Estado para fins sociais, mas ali vai passar uma nova ponte. A placa no local diz que a área seria encerrada a 30 de Abril, daí a minha pergunta. A Escola Afonso Domingos, antiga escola industrial, fica na freguesia lisboeta de Marvila, foi encerrada à pressa em 2010. Eu lembro-me bem, porque uma das minhas irmãs dava aulas numa escola ali ao pé, e foi, não só foi encerrada, como foi toda pilhada, roubada, certo. Aquilo ficou ao Deus dará. E continuou. Tinha feito obras, tinha tido obras recentes, tinha imenso material lá, que não retiraram, inclusivamente computadores, foi tudo pilhado, é maravilhoso. Foi então encerrada à pressa em 2010, com a justificação de que teria de ser demolida para permitir a construção da linha de alta velocidade e da terceira travessia do Tejo. Ainda está tudo. Nem o TGV nem a ponte chegaram, e ao longo de 15 anos a escola ficou totalmente ao abandono, só lembrada por quem nunca se conformou com o encerramento apressado que pôs fim a mais de 100 anos de história. Antes era uma escola industrial de Lisboa, antes do 25 de Abril, era a Escola Industrial Afonso Domingos. Em outubro, a escola voltou a ser notícia por ser o local escolhido para a próxima edição do iminente, o Festival de Música e Arte Urbana, idealizado pelo artista Vils, desde 2016. Atualmente desativada e encerrada, então, há 15 anos, esta será a nova casa do festival até 2027. Lê-se num comunicado que foi divulgado nas redes sociais. Angelique da Teresa, vou começar por si. Tudo isto parece um disparate do princípio ao fim. Para já, este encerramento na altura e o abandono da escola, não é? Depois de ter tido obras da Parque Escolar, se não estou em erro, tinha sido toda reequipada, estava belíssima aquela escola, e de repente fecha-se por causa desta obra, não se vai sequer buscar os materiais, enfim. E agora isto, agora este panorama. Bem, eu nem sequer vou falar da Parque Escolar, porque isso dava pano para já mangas e para, programa, enfim, para mil programas, porque realmente foi, enfim, foi investimentos que, olhando para trás, há escolas completamente degradadas, outras que foram recuperadas, e bem, não é isso que está em causa. Mas, quer dizer, houve até uma reportagem enorme que até mostrava que uma das escolas tinha candeeiros de Fisa. O Flipa tem candeeiros de milhares de euros cada um. Quer dizer, que sentido é que faz quando há escolas... Quando não há dinheiro para as outras obras, não faz. Portanto, é verdade, esta escola foi encerrada há 15 anos, de forma quase... abrupta, não é? Relâmpago. também não se percebe como é que há obras numa escola para depois ela logo a seguir ser encerrada, e este é um problema que nós temos na cidade de Lisboa. E com urgência, que, uma urgência, porque ia passar ali, iam ter obras, ia passar o TGV. Não esquecer que nós somos um país que discute a localização do aeroporto há 50 anos, sim, não é? Portanto, convém eu sempre que vejo disso, um sim. avião passar por cima da cidade de Lisboa, quase que se soubesse rezar, acho que rezava, a pedir que não haja uma catástrofe. Porque se calhar vamos ser muito mais rápidos num dia que sim, haja uma catástrofe. Num dia que haja uma catástrofe. E portanto não se percebe este encerramento relâmpago de uma escola que tinha sido intervencionada na altura. Está assim há mais de 15 anos. Também é a forma como o Estado trata daquilo que é seu, ou seja, não trata. Depois, quando não lhe dá jeito ou não sabe muito bem o que é que há de fazer, sacode para as autarquias fazerem alguma coisa com o edificado. Aliás, tentaram agora fazer com muitos edifícios e tivemos vários municípios a dizer vou ficar com este edificado, mas e o envelope financeiro para recuperar e em que moldes é que esta recuperação vai ser feita, porque os municípios também já estão escaldadas já de outros programas de descentralização. E, portanto, mais uma vez temos os sem-embrigo empurrados para um edificado, e eu percebo até a reclamação do presidente da junta daquela zona, que diz nós não podemos concentrar toda a oferta dos sem-abrigo numa única freguesia, ou seja, esta questão ou esta problemática tem que ser dividida e tem que ser partilhada por várias juntas de freguesia. A verdade é que quando se tenta construir alguma oferta para conseguir acolher, as pessoas não querem. Ou seja, é um bocadinho triste dizer isso, mas é quase o síndrome de tudo bem, vamos ajudar, desde mas não seja aqui ao pé da minha casa. Ao pé da minha casa é que não pode ser. Sim. E, portanto, essa discussão tem sido feita em inúmeras juntas de freguesia da cidade de Lisboa. E se eu até consigo perceber o drama do presidente de junta desta freguesia em concreto, que tem razão, não pode concentrar toda a oferta ali, sem abrigo, e não só ali na sua, na sua junta de freguesia. Mas ficaria tudo concentrado ali? Sim, no Beato? Não. Há uma grande concentração. Não quer dizer que seja toda sim, mas a maioria, mas há uma grande concentração e, portanto, sim, o presidente da junta tem, de facto, alertado para isso. A verdade é que sempre que se discute isso noutras juntas de freguesia, já se discutiu na Ajudas, já se discutiu em Santa Maria Maior, a verdade é que os presidentes de junta não querem na sua freguesia. E nós temos que olhar para esta problemática e resolvê-la, porque o que nós não podemos deixar é as pessoas na rua. É verdade outra questão, que é a Câmara Municipal de Lisboa não pode assumir ela só toda a responsabilidade desta oferta, ou seja, o Estado tem uma responsabilidade acrescida, porque é natural que a cidade de Lisboa, sendo uma grande cidade, sendo a capital do país, possa acolher muito mais procura por parte das pessoas que não têm outra forma que não seja viver na rua. Destacar o programa de Housing First da Câmara Municipal de Lisboa, até com uma equipa multidisciplinar que procura acompanhar estas pessoas para que elas, porque são pessoas de inúmeras proveniências, muitas delas com muitas fragilidades, com problemas de dependência graves, e portanto tentar aqui contribuir com ferramentas para que essas pessoas não fiquem constantemente a depender de ajuda da Câmara Municipal de Lisboa, ou seja, reconstruir a sua vida para que elas possam ser independentes. Isso é algo que nos é muito caro, mas a verdade é que ninguém quer uma oferta para sem-abrigo ao pé de casa, e ela tem que existir, e as pessoas têm que ter uma oferta digna, e não podem ter esta escola, que no fundo é uma situação provisória. Quantas pessoas é que está aqui, sabe-se? Não é uma situação, são pessoas que foram para lá dormir. Ocuparam-se. Não é um centro de acolhimento. Estão naquele espaço, supostamente é uma situação provisória, porque agora vai acolher o festival, e é normal que as pessoas sintam esta angústia de eu agora estou aqui, o que é que me vai acontecer quando o festival de facto começar? E a Câmara também não pode... A Câmara não tem soluções para todos os sem-abrigo de Lisboa, não é? A Câmara sozinha não tem essa solução. A Câmara sozinha não tem... nem nunca teve, não tem competências para isso, sim. E inclusive tem pedido ao Estado essa, com responsabilidade, ou seja, a Câmara quer ajudar, e naturalmente, porque não se pode permitir vermos pessoas, não é? Estarmos a ir para os nossos trabalhos, para as nossas casas, e que sentido é que faz ver uma pessoa a dormir na rua, não é? Quer dizer, incomoda-nos a todos. Portanto, tem que haver uma resposta para essas pessoas, independentemente da condição dessas pessoas. Agora, o Estado tem que ajudar, o Estado não pode sacudir a responsabilidade única e exclusivamente para as autarquias e não olhar para um problema que muitas vezes é verdade que é multidisciplinar, porque muitas destas pessoas não precisam só de um teto, precisam muito mais do que um teto, precisam de acompanhamento psicológico, porque muitas delas têm dependências e dependências graves que se foram acumulando ao longo da vida, e portanto não é só despejá-las para um sítio e esperar que elas fiquem para ali esquecidas. Não, elas precisam de facto de um acompanhamento, e de um acompanhamento na procura de trabalho, em situações de desintoxicação das mais diversas dependências que tenham, e por isso é que as equipas multidisciplinares fazem todo o sentido, e não pode ser só uma resposta muito afunilada só na procura do teto. É muito mais do que a procura do teto. Neste caso, Sofia Lisboa, uma vez que a Câmara é que se deu o espaço a este festival do Vils, vai haver uma resposta para estas pessoas? Quantas lá estão? Ninguém sabe quantas pessoas lá estão. Acho que já estiveram mais, que entretanto foram saindo. Sim, eu já ouvi 100, falarem 100, parece muitíssimo, mas não faço ideia. E creio que dinamizaram algumas reuniões. Creio que dinamizaram algumas reuniões com diferentes equipas, justamente para tentar, enfim, compreender as diferentes situações. Eu acho que há aqui um aspecto muito importante, de facto, é que nós não estamos, quando falamos de pessoas em situação de sem-abrigo, não é uma entidade, não é? Portanto, claro, é isso, muitas situações diferentes. Há pessoas que trabalham. Exatamente. Exatamente. Era uma das coisas que eu tinha aqui para dizer, e que tem a ver com a situação que nós vivemos hoje. Portanto, há pessoas que vivem na rua, vão trabalhar todos os dias, voltam para os sítios onde estão abrigadas, digamos assim, e isto também mostra o que é que se passa neste país, que a pessoa tem um trabalho e não tem condições para arrendar uma casa, um quarto, enfim, já nem falo de ter habitação própria, de facto. E, portanto, aqui é um problema que tem sempre existiu, há uma dimensão crescente deste problema com, obviamente, aquilo que se passa nesta cidade e o descontrole total do ponto de vista da proteção de um direito fundamental, que é o direito à habitação. Portanto, esse direito está descartado. Mas como é que se protege o direito à habitação para todos? Bem, que é um direito da Constituição. Há várias coisas, exato. Há várias coisas que se pode fazer. É um direito constitucional, pergunto, mas como é que isto Há várias coisas que não se podem fazer. Prática, por não é? Exemplo, não se pode considerar que 2.300 euros é uma renda moderada. Eu já citei aqui, num outro programa, alguém que naquele programa da Câmara de Lisboa, que na prática fazia ali uma parceria com os senhorios, a Câmara pagava a diferença, etc. Esse programa, que há uma pessoa em Entre Campos, acho que aquela situação é toda ela caricata, porque é daqueles prédios que foram construídos pela EPUL, que depois deixou de existir, e portanto aquilo passou para a propriedade das pessoas, e neste caso já estava, entretanto, o proprietário a participar nesse programa da Câmara, e que o proprietário enfim, disse que não iria continuar a participar nesse programa, e portanto aquela pessoa teria que sair. E uma das coisas que dizia, eu citei aqui, é eu não vou assumir responsabilidades sociais se o próprio governo diz que 2.300 euros é uma renda moderada, portanto não me cabe a mim, proprietário, quando há esse entendimento do ponto de vista do governo, fazer de outra forma. E quem diz isto é uma questão em particular, portanto o apoio às rendas de quem tem rendas moderadas de 2.300 euros é um sinal especulativo. Mas a questão aqui também era porque, do ponto de vista de um particular, eu, se quiser ir alugar uma casa daquela dimensão, não encontro nenhuma por menos de 2.300 euros, e nesse sentido pareceu-me que nesse sentido o volume de dinheiro vai até aí, porque não é possível alugar uma casa com aquela tipologia. Mas estamos a inverter. Mas como é que se pode inverter? Obrigar as pessoas a alugar casas a preços inferiores? Há várias medidas, mais obviamente. Obviamente, isto há aqui um conjunto de ferramentas que deve ser adotado, e nós estamos a falar de habitação pública, temos uma habitação pública muito abaixo daquilo que é a média europeia, portanto, a oferta de habitação pública, a questão do património disperso da Câmara Municipal, e do Estado em geral, mas enfim, nós ainda agora estivemos uma venda em hasta pública de coisas do Estado, portanto, que eram de ministérios, que foram vendidos, em que no leilão é dito Portanto, é o Estado que está a vender, o Estado está a vender abaixo do preço de mercado, por uns milhões, mas uns milhões abaixo do preço de mercado, que tudo isso é feito dessa forma, a publicidade, é essa operação financeira, que quem é que vai comprar aqueles prédios gigantescos ali, nesta zona daqui das Avenidas Novas, etc. Quem vai fazer essa compra é alguém que depois vai fazer com isso a habitação de luxo. Mas é que tem dinheiro para comprar um prédio que estava abandonado? Exato, mas a questão é, o Estado, em vez de usar esse edificado para dar respostas públicas, o que faz é ele próprio a dizer que está ali a fazer um encaixe financeiro, mas na verdade ele próprio está a alimentar essa especulação, porque está a vender abaixo do preço de mercado, sabendo que vai alimentar essa especulação. Portanto, há aqui uma série de medidas que podem ser tomadas, mas voltando ao sim, nosso assunto, ao tema. Estes relatos, os relatos das pessoas que ali estão a viver são relatos impressionantes, porque de facto se percebe como as pessoas, por vários fatores, quer dizer, desentendimentos familiares, sim, questões de consumos, e outras várias questões de saúde mental, por várias situações as pessoas podem estar nesta situação, sim, nesta circunstância, e que de facto tem que haver uma resposta integrada e que essa resposta também passa pela Câmara. A Câmara tem um plano municipal para pessoas em situação de sem-abrigo, foi aprovado já no mandato anterior de Carlos Moedas, e uma das críticas que fizemos, que o PCP fez na altura, é que atirava para o final do ciclo mais de 80% do financiamento desse programa e grande parte dele para fora do mandato, que agora já é o mandato em que estamos, mas que era para fora do mandato, e portanto é um programa que não dava resposta para a necessidade de envolver, de fazer um calendário de investimentos de facto que precisava de ser antecipado, porque era preciso requalificar, e está identificado, uma rede de centros de acolhimento temporários, que são os CAT, os núcleos de apoio local, albergues noturnos de Lisboa, contrariar esta ideia de facto que nós fazemos um centro de acolhimento numa zona mais periférica da cidade, como é o caso do Beato. E aliás, só referindo aqui uma coisa que a Angélique disse, nós não podemos, estas pessoas têm as suas vidas, têm as suas rotinas, e portanto não é só pegar nas pessoas e dizer, ok, vamos pôr uma por cada distrito do país e estamos a resolver, porque estamos a dar-lhes estamos a dar-lhes os tetos. Não é possível, porque as pessoas têm a sua envolvência social, e portanto, mesmo só no caso de Lisboa, passá-las todas para o Beato, em muitos casos é difícil, porque há uma certa rotina social destas pessoas, algumas delas trabalham, outras não, mas têm a sua integração de certa forma, que é difícil. Estão sem teto, e se estamos a dar um teto às pessoas, é verdade, não se podem pôr as pessoas nos bairros, mas, não é? Mas há um bocadinho esta linha, que é quando nós arranjamos um centro de acolhimento fora das zonas de convivência social destas pessoas, nós também estamos a dizer que não queremos que elas estejam à nossa vista. Também há isso, não é? E, portanto, aqui há uma necessidade de fazer com que a cidade toda não possa integrar. Parece uma freguesia de Lisboa, isso tem alguma razão de ser. Mas tem. No Beato, as pessoas em, nós estamos a falar no Alentejo, deste centro de acolhimento do Beato em concreto. E, portanto, há de facto uma forma de desenraizar até por uma questão, por questões da própria integração social destas pessoas nas vivências que elas já têm, não é? Portanto, elas não passam a ser pessoas do zero. Não, é falta de integração, mas há vivências, eu quero dizer, era isso que queria dizer. Vivências, há vivências, há vivências, há vivências que não se podem desenraizar de um dia para o outro, e portanto isso é importante. E garantir mais albergues em Lisboa, mais destes centros de acolhimento, garantir que nestes centros existem todas as valências, portanto, desde alimentação, higiene. Um dos relatos que estava nesta reportagem que falava destas pessoas, sim, era a questão do sítio onde pode tomar banho fechar às 5 da tarde, a pessoa já não consegue. Portanto, a possibilidade de tomar banho uma vez por semana, não é? Portanto, antes de poder depois ir para aquela zona onde está a dormir, que era ali, que é ali naquela escola, não é? Abandonada. E, portanto, esta questão também da higiene, da alimentação, da saúde física e mental, de questões também de possibilidade de integração, e sim, de integração com o apoio social e jurídico destas pessoas, porque não é como se uma pessoa que tem uma série de aspectos funcionais na sua vida, de repente é só preciso arranjar-lhe uma casa. Não, é preciso resolver uma série de outros aspectos na vida destas pessoas. Claro. E, portanto, há uma necessidade de para resposta terminar. Em permanência para terminar, e de criar também novos destes centros, nomeadamente outras zonas da cidade, na Zona Norte, na Zona Oriental, no Parque das Nações. É preciso outros centros para conseguir que isto seja um entendimento de resposta de toda a cidade. E nós assumirmos todos isto em todas as freguesias, que é uma responsabilidade de todos, porque aqueles que estão mais fragilizados na sociedade têm que ser necessariamente o espelho também das nossas maiores preocupações. Muito bem, já vamos ouvir o Ricardo Marques e o Jorge Nuno de Sá. Fazemos um pequeníssimo intervalo. Até já. Os meus filhos são muito especiais. Cuidadosos, preocupados, ligam-me todos os dias. Já têm a vida deles, mas cada vez que estamos juntos eu sinto sempre que me saiu a lotaria. E a sua mãe? Já sabe a sorte que tem. Este ano oferece-lhe a Lotaria do Dia da Mãe com um primeiro prémio de 1 milhão e 200 mil euros. E a 5 de maio anda à roda. Lotaria Clássica é a nossa sorte. Praça da Alegria, de segunda à sexta-feira. Uma história ou curiosidade. Às 7h15 e 9h15. Patrocínio Valdo Paiva, um mundo de eletrodomésticos. Valdo Paiva Eletrodomésticos, onde encontra todos os eletrodomésticos que precisa, com os melhores preços, qualidade e facilidade de entrega. Visite-nos na Rua João Vilaré 36, Loja 9, na Ramada. Estamos também na internet, em valdopaiva.com. Veja as fantásticas campanhas que temos para si. Valdo Paiva, um mundo de eletrodomésticos. Air e Frios, comércio e instalação de ar-condicionado, serviço completo pós-venda e assistência técnica certificada. Air e Frios, Rua da República 115, Caneças. Somos a solução em ar-condicionado. Contacte-nos pelo telefone 219-336-901. Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 7 da tarde, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 11 da noite, porque Lisboa também é o nosso fado. Justamente, e quem sabe aqui, a Angélica da Teresa, da Iniciativa Liberal, a Sofia Lisboa do PCP, o Ricardo Marques do PS e o Jorge Nunes Sá do PSD. Ricardo Marques, vamos ouvi-lo. Temos estado a falar de uma escola, a Escola Afonso Domingos, fica em Marvila, e de toda a situação ligada a esta escola, que agora tem sem-abrigo e que foi entregue, digamos, ou pelo menos ou cedida para um festival do Vils, e temos estado a falar das respostas de Lisboa relativamente aos sem-abrigo. Ah, muito obrigado. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Há bocado eu teve aqui um minutinho, mas foi um minuto assim animado. Este é um tema difícil, o tema, a Escola Afonso Domingos é um tema, mas abrange, como vimos também pela intervenção da Angélica e da Sofia, aquilo que é a visão de Lisboa sobre este tema da sua situação de sem-abrigo. O que queremos, aliás, falar é mais isso. É mais respostas isso. Aquela escola é uma vergonha, eu acompanhei os últimos anos de funcionamento, ela era uma escola profissional, tinha lá inclusive o espaço dividido entre escola pública e escola privada que lá funcionava. Acompanhei uma escola... Ao pé da escola secundária da Madre Deus, que era onde a minha... E, portanto, há coisas que são inexplicáveis, e aqui não é mesmo partidarita, é inexplicável que uma escola feche depois de uma intervenção, por uma intenção de fazer uma ponta, há uma crise financeira, toda a gente para, e durante uma década ninguém tem respostas, passa para o município, que ou não devia ter aceito, ou aceitava, e de um momento para o outro o espaço é ocupado por pessoas em situação de sem-abrigo e o município deixa-as lá ficar, ou por humanismo, ou por falta de fiscalização, e de um momento para o outro decidimos que a solução para aquele espaço é, durante os próximos anos, atribuí-lo a um festival cultural, que nada contra, tive esse festival em Benfica, no Panorâmico, e vejamos o grande ganho que trouxe ao Panorâmico, zero. O Panorâmico está fechado, só abre por visitas marcadas, saiu de lá porque teve uma conspurcação que conspurcou meio Monsanto, porque a estrutura de casas de banho não estava preparada para o volume de pessoas que acolheu. Desde então continuo com o Panorâmico e as lunetas e os sítios todos sem receber mais nenhum evento, porque correu tão mal que a estrutura verde recusou a partir daí eventos no Monsanto com estas características. Aqui é um bocadinho isto, quer dizer, e quando eu olho para isso, toda esta escola, e penso mesmo se tivessem funções de responsabilidade no município, o que eu pensava era em parcerias que trouxessem uma nova vida em permanência àquele espaço, e não um evento cultural que tenha uma periodicidade anual, mas tenha ali uma ocupação, que tem uma ocupação ali destas, quer dizer, e aquilo que vemos, e não tenho nada que volte a dizer contra o festival, que é um festival que até fui várias vezes, nada contra, é esta visão, Jorge, claro que pode, isto cabe naquilo que é o âmbito municipal de decisão, e portanto há protocolos a 2, 3 anos, a 4 anos, que deixam, que têm como contrapartida, contrapartida obra no espaço, cedências no espaço, não, assim se fez com o LX Factory, assim faço eu no Baldeia, tenho 7 ou 8 entidades, tenho que fazer benfeitorias ao espaço, não, enquanto lá estão, e ter espaço aberto em permanência, e servir para serviços públicos, e aquilo vai ser demolido a qualquer dia pelo Iru para fazer, espero eu, 240 apartamentos. Estou-lhe a falar da Quinta da Baldeia, da Benfica. Portanto, tudo isto é possível no âmbito de decisão pública. Não há nada que impeça. É uma questão de coragem, não é? É uma questão de tomar decisões sobre isto. Sobre a questão das pessoas em situação de sem-abrigo, e eu nunca criticarei, nem executivos antes nem agora, sobre uma situação que é de estar, de facto, extremamente delicada. mas tenho factos e dados. E que não tem melhorado, não é? Desde o varrimento do centro da cidade, e que de facto era um flagelo que tínhamos na zona de arroz, temos que ser honestos, acampamentos no centro da cidade, eu em Benfica tripliquei o número de sem-abrigo, que acompanho diariamente com as minhas equipas e com as equipas que trabalham lá da Vitae e outras que trabalham. Nós temos um balneário público aberto todos os dias até às 8 da noite em Benfica, há mais de uma década, e neste momento até cedi outro espaço à Vitae para que possa aprofundar o trabalho, porque triplicou o número de pessoas em situação de sem-abrigo em Benfica. Quase todas elas temos um mapeamento de varridas do centro da cidade. E que não tiveram respostas nos hostels passado algum tempo, outras nem quiseram os hostels. Há pessoas com N patologias, a senhora aqui já falou, e portanto muitas delas, pronto, há muitas delas que fazem e que querem ter o seu sítio onde estar, naquilo que é a sua linha de aquisição de estupefacientes, outras porque são as zonas comerciais onde conseguem fazer dinheiro a arrumar carros. Portanto, isto é uma situação que tem alguma complexidade, e portanto ao fazer o varrimento do centro da cidade, que são zonas habitualmente em que há mais capacidade de uma pessoa em situação de sem-abrigo fazer dinheiro, ou por arrumar carros, ou por fazer, ou por pedir, bem, entre outras situações menos lícitas, a verdade é que nós multiplicamos pela cidade este fator, e é aqui que eu queria chegar. No mandato anterior, eu sempre fui um deles, foi proposta a instalação de centros de abrigo, a pessoas de centros de abrigo em 5 freguesias. Benfica foi uma delas. Benfica, Beato, se não me engano, Marvila, Ajuda e Campolide. Curiosamente, Santa Maria Maior, 6. E portanto, 6 freguesias na altura geridas pelo Partido Socialista. E então? Eu não estou a dizer então, eu estou a dizer que é um facto. Estou eu a dizer então. É um então. Facto. A variação do CDS propôs a estas 6 freguesias. Espante-se, pode ser só coincidência. Mas que é estranho, é estranho. Eu na minha disse, senhora, eu aceito a construção daqui de um edifício. Quando você tiver uma freguesia do CDS ou do PSD, a fazer o mesmo. Até hoje nunca mais me contactaram. E está lá. Não. A Câmara tem edifício, tem terrenos em Benfica. A Câmara tem terrenos em Benfica, onde fazer a construção... Não é? Mas sabe qual foi a proposta em Benfica? Agora estou eu, há bocado ouvi-vos com atenção. Muito bem, mas portanto a importância em Benfica era aqui... instalar esta habitação num bairro municipal do Bom Pastor, um dos locais com maior venda de droga, infelizmente, na freguesia de Benfica. Era a localização para um espaço destes, para pessoas em situação sem abrigo, com um conjunto de patologias destas. Se isto cabe na cabeça de alguém. Mas, portanto, o seu problema aqui, pois, é que foram só pedidas não as outras não, não, esse é um fator. Outro é o fator da colocação em zonas normalmente conotadas com zonas periféricas de classe média baixa ou baixa, e em zonas que já são zonas guetizadas por princípio. E foi isto, que aconteceu. Santa Maria Maior e Ajuda. Angelique, a Ajuda tem 4 bairros municipais. Santa Maria Maior tem zonas com grandes problemas de. O edifício da Ajuda não era. Pronto. E portanto, a verdade é que temos isto. Isto não era regra. São factos. Não, portanto, foi isso que eu disse. Olha, eu todo o gosto em colaborar. Abril de Marvila, sim. Todo o gosto em colaborar. Mas quando você trouxe em cima da mesa um mapeamento. Não querem porque um mapeamento. Não mas, Angelique, claro, eu estou a dizer. Eu aceitei com esta prerrogativa. Porque juntam. Acho que, de facto, quando nós falamos de integração, que é quando também falamos de habitação pública, nós temos que dar sinais claros. A habitação pública tem que haver em todos os bairros da cidade. Não há bairros melhores e bairros piores. Não é continuar a chutar a habitação pública municipal para os bairros periféricos, para comunidades que já estão estigmatizadas. E a habitação pública tem que ser uma coisa boa. E boa, de qualidade. Boa de qualidade. Pois, aí é que as pessoas viverem com dignidade, é isso isto, que se quer. Isto acontece o mesmo na questão das pessoas em situação de sem-abrigo, que é de facto um problema gravíssimo. Pois, mas durante 30 anos praticamente não se fez a habitação. Toda a razão, por isso é que eu não partilhar isso, porque isto toda Sim. a gente tem culpas no cartório. Toda a gente tem culpas no cartório. Depois do que acabaste de dizer, Jorge, toda a gente. Tem culpas do cartório. Epá, estou a dizer que aquilo pode ser uma coincidência. É estranha. Não, pode ser uma coincidência. Faltou dizer só uma coisa. A maioria das freguesias eram do Partido Socialista no mandato anterior. Continua a ser ainda a maioria. Então, agora só por duas. No mandato anterior era o dobro. Agora temos Campolide com o IEL. Se calhar o Campolide vai aceitar lá, não sei. Portanto, olha que estranho terem proposto assim freguesias. Agora que é um bocadinho estranho. É um bocadinho estranho. Se a maioria era do PS, não era a maioria, era uma a mais do que é agora. Não. Vamos lá, era porque não te esqueças que recuperámos uma e perdemos duas. Mas a maioria das freguesias não era a dois e perdemos Campo Lide e perdemos Campo Dorico. Portanto, é uma diferença. A maioria não era um socialista. Era e é por uma a mais. Então, não, é, agora, não é esse argumento. Agora é por uma a mais, era por duas. Portanto, não era é bem esse duas, argumento. Porque 20 não é propriamente não é, 24, pequeno, Jorge. 24. E portanto, para concluir, para passarmos aos portanto, vamos ser claros. Portanto, há que ser sério sobre isto. Por exemplo, a Câmara não previu. A Câmara não previu. Aquilo que era o efeito do varrimento do centro da cidade. Aliás, nós temos contactado diariamente as equipas da Câmara. Eu tenho que dizer o que é a verdade do território que estou todos os dias e que vejo. Certo. E que temos dados e que todos os dias mandamos mails. Se não fossem as entidades privadas que trabalham com a situação das pessoas em situação de sem-abrigo, com o apoio que dão, estávamos na miséria. Mas as entidades privadas têm apoio da Câmara também para fazer isso. Tem apoio isso, da Câmara, tem apoio então, das juntas. Ninguém está a dizer o contrário. Certo. Mas a verdade é que estas equipas que acompanham do ponto de vista municipal e o fazem, eu sei que o fazem, e estão muito ligadas aos Housing First. Mas e nunca aos conseguiram sozinhos fazer assim. Ninguém está a dizer o contrário. Mas a verdade é que sente-se muito pouco reflexo naquilo que foi um efeito novo, que teve a ver com esta dispersão, e bem, porque não era admissível ter tudo concentrado em arroz, ter aqueles. Tudo isto, estou de acordo. Mas devíamos ter feito um plano de contingência para aquilo que era previsível que acontecesse, que era este efeito de arrastamento para outras zonas da cidade. Portanto, os dados concretos, em Benfica eu tinha 8 pessoas em situação de sem-abrigo, hoje tenho 26 ou 27. Nem sei agora, que agora acho que há mais um, que temos a zona da Quinta da Granja, já pedimos um senhor que conspurca todas as os halls de entrada e que dorme cada dia num hall de entrada um edifício diferente e que é acumulador. É a informação que eu tenho deste fim de semana, as equipas vão lá agora nos próximos dias para tentar conhecer o senhor, apoiar o senhor, fazer a limpeza dos espaços. E portanto, e não houve este cuidado. E eu aqui não aponto mesmo dedos ao decisor, porque vejam lá, o decisor político nestes tempos. Essa situação que reporta deve acontecer em muitos sítios de Lisboa. Tem que se muita gente se deve ocupar dessas técnica. Coisas, não é? Quer dizer, não é de agora esta situação, nem Lisboa é uma cidade diferente das outras no mundo. E portanto, há de facto uma impreparação do ponto de vista público, e aqui para todos terminar. Os agentes, para tratar deste assunto com a seriedade que precisa, que é que alguns casos são mesmo perdidos. Esta visão tem que existir. Tem que haver a coragem de assumir que há casos. Eu preciso de casos em que, se a delegada de saúde não disser que há um perigo àquilo que é a saúde pública, nós não conseguimos fazer nada, nem nós, nem a Polícia Municipal, nem a PSP, e temos que ser muito sérios em dizer isto. Porque eu percebo que alguém todos os dias chega e tenha a sua entrada de casa conspurcada, todos os dias com acumulação de lixo, todos os dias com alguém. Que tirem a pessoa da lua. Resolvem. E nós não temos ferramentas legais para o fazer. Claro. Eu já vi. Jorge Nuno de Sá, já vi, por exemplo, nas Oleias, uma situação que tínhamos ali numa das ruas, vi uma equipa multidisciplinar da Câmara, da PSP, da Polícia Municipal, certo. Psicólogos, Santa Casa, muitas vezes. Santa Casa e também vi. Sim. E o Ministério Público não se podem mudar. Sim, sim. E sabe o que é que acontece muitas e vezes? E foram lá e resolveram a situação, de facto. Eram uma série de pessoas a dormir numa casa. Há 20 anos atrás, estou a ficar velho. Fazia as rondas noturnas com a equipa de sem-abrigo. E havia ali um, já faleceu, um sem-abrigo na Baixa, que era particularmente inteligente, e quando chegavam as equipas multidisciplinares mudava de esquina, que era para não lhe poderem tocar, porque na mudança de esquina mudava o procurador, que era responsável pela área, e portanto já não lhe podiam tocar. Portanto, isto é uma matéria... Jorge, só aqui, 10 segundos. Primeiro, uma coisa que é absurda, isto não tem nada a ver com quebras municipais. Claro, antigamente, quando alguém queria entrar num processo de reabilitação, a Segurança Social financiava de imediato a 100%. Certo. Com a questão das fraudes, alguém se lembrou que as pessoas têm que estar seis meses é aquela conversa à espera do pedido, o parecer positivo do centro de saúde e tudo, e só a partir desses 6 meses é que financia. Agora vejam, alguém quer alegar uma dependência, ir anunciar ao centro de saúde, começar a ter os relatórios, só daí a 6 meses é que é institucionalizado. Isto é absurdo. Mas vamos ouvir. Eu não queria fazer muita partidarice desta questão, aliás disse-o quando conversávamos sobre isto, mas queria realçar uma coisa. A escola é o reflexo do segundo mandato do engenheiro Sócrates, da loucura, onde se fizeram obras para fechar passado uns meses. E só uma piada que tenho que fazer: os candeeiros de um pavilhão era metade do valor dos concertos do Parque Eduardo VII no domingo. Mas eu recordo que acho que não é o primeiro-ministro que decide quais são os cadernos encargos das obras. É verdade. Houve muito arquiteto, muita empresa a ganhar dinheiro com o Parque Escolar. Foi a festa que dizia. Mas duvido que seja o primeiro-ministro a ver os cadernos de encargos. Foi uma grande festa. Duvido. A ministra disse na altura que era uma grande festa. Essa vou gravar para outra altura. Não é isso, é qualquer ministro. Tenho sérias dúvidas. Há 4 anos atrás eu visitei a escola. Fui lá visitá-la quando fui eleito para a Assembleia Municipal. Andei lá dentro. Com o Sócrates é melhor. Ainda não havia este nível de pessoas a viver lá. Porque até as próprias oficinas, que o Ricardo falava agora, da escola privada, tinham automóveis e tudo lá dentro, depois foram despedaçados, etc. Era uma escola de referência do ponto de vista profissional. Foi uma pena o que aconteceu. E não pode haver cedências, só dando aqui uma chega ao que o Ricardo disse. O problema é que neste momento aquilo ainda está no corredor da obra projetada de acesso ao aeroporto, portanto não pode haver cedências permanentes. A iminência tem que ser demolida a qualquer altura. Sim. Isto é um problema. E depois... A travessia, a terceira travessia, já não passa por aí? É por causa do aeroporto, sim, é por causa do... Está previsto ainda. Portanto, está, continua, e portanto não se pode fazer nada. Nos próximos 100 anos veremos o que é que acontece. O problema deste país é isso, não é? E eu discordo aqui de uma abordagem que a Sofia fez, respeitando obviamente a opinião dela, mas discordando. Se o problema fosse em casas, não havia sem-abrigo em Portugal. Porque isso resolve-se. O problema não é esse. Quando os exemplos que ela dá, e são importantes, que são as pessoas que precisam, que são os que têm enquadramento perfeito no Housing First, são aquelas pessoas que trabalham, que só não têm onde estar. E algumas estão a ir para aí, exatamente. Não é? E este programa que o Ricardo fala dos apartamentos era um programa interessante, que foi chumbado no Executivo Municipal. foi chumbado no Executivo Municipal, que previa a abertura de vários apartamentos para quebrarmos esta ideia. Com alguém que supervisiona, não é? Eu não sei se muita gente que nos ouve já entrou num destes centros. Eles são horrorosos, nem sem abrigo para lá querem ir, em muitos casos. São roubados, são violados. Eu já estive em todos eles e sei do que é que... É tão triste quando o país trata assim as pessoas agora, que precisam. Mas não, eu não queria mesmo partidarizar isto, porque eu acho que há um erro histórico, nacional, que todos temos responsabilidades do país, que é a questão como abordamos a saúde mental desde os anos 80. Sim. 75%, mais de 75% dos casos das pessoas sem abrigo, dos moradores de rua, têm problemas, são coisas um bocadinho diferentes. Sim. São saúde mental ou consumos. Aqueles casos que a Sofia fala aí bem, da questão das casas, esses resolvem-se. Mais dia, menos dia, conseguem-se resolver, porque é fácil resolvê-los. Quer dizer, não é barato. Não estou a dizer que é barato. Mas consegue resolver-se, sim. Consegue-se. Se houver... Agora, o problema não é este. Eu não sei se lembram aqui há uns tempos, um casal que vivia, na zona de, eu vou tentar ser rápido. Vivia na zona de Campo de Ourique, houve uma mobilização nacional para reabilitarem a casa na terra, porque eles estavam a viver sem abrigo, era um casal já idoso, e foi, até foi notícias e por aí fora. Passado um mês, eles estavam a viver outra vez na Rua de Lisboa. Porque o problema daquelas pessoas não é a casa, é o problema de saúde mental. Eu conheci alguns, havia uns irmãos que viviam nas escadas do Independente, na Almirante Reis, um deles morreu lá nas escadas, e tinham casa em Benfica. Não iam para casa porque tinham lá o espírito do pai. O problema é que não há casos desses, a maioria são estes. Enquanto este país não perceber que o problema de saúde mental é aquilo que tu dizias há bocado, e bem, das equipas multidisciplinares, enquanto o país não entender que isto é um problema essencialmente de saúde mental e de consumos, e não entender que é esse o caminho que deve ser trilhado, e continuarmos nesta lenga-lenga, o problema são só casas, não são. O problema da maioria da população sem abrigo não é só uma questão de casa, é uma questão de não estarem adaptados à realidade. Aquilo que a Sofia dizia assim, eles têm vivências. Uma coisa que era tortuosa para os sem abrigo são os almoços de Natal e aquelas figuras que quase todos os políticos fazem para tirar a fotografia a dar o cabaz, e que é uma coisa que tira do sério, sinceramente. Porque nossa, o presidente tinha um programa para acabar com o sem abrigo nos seus mandatos. Exatamente. Um disparate, porque quem diz aquilo é que não tem a mínima. Eu faço jantares de Natal há anos, não vês uma foto nem nada. E bem, porque isso é exibição da miséria, é uma coisa que faz muita confusão. Mas quando se fazia, eu lembro, quando estava na Ação Social, de se fazer essas coisas na Ribeira, os sem-abrigo ficavam atormentadíssimos, porque aquilo quebrava-lhes a rotina da hora de chegar ao sítio e por aí fora. Quer dizer, enquanto não mudamos o paradigma, não é, eu digo, sem medo de ser desmentido, para terminar, não é um problema de falta de casas, é um problema de falta de política a sério para o combate aos problemas de saúde mental e dependências. Isso sim, no dia em que quisermos ser um país a sério, temos que entrar por esse caminho. Ricardo, e nós vamos ao fado. Já nem temos tempo de repostar nada, porque foi o tema, de facto, deu bem para um programa. Quando é um tema assim mais abrangente, dá bem para um programa. Não é um fado, é um... O fado, hoje é o meu primeiro fado. Não, hoje é fado, que eu tive consultoria. Ajuda do público. Hoje é fado, eu tive ajuda. Muito bem, é o namorico da Rita, não é? O namorico da Rita, da Cátia Guerreiro, e terminando o ciclo das Três Marias, das minhas três filhas. A Rita é delas a mais irreverente, sei que vai gostar muito do fado. Era um fado que eu conheço desde miúdo e não me lembrava que o título se chamava. Assim, também, sim. Porque o Ricardo tinha escolhido outra coisa, mas nós não tínhamos aqui. Mas ela já viu e vai pôr. Já me disse que vai pôr. Bem, a música que eu escolhi, que é uma música bem divertida. Muito bem. Nos à toa com uma tuna académica e, portanto, mas ficamos muito bem servidos aqui, aliás, sempre com a voz maravilhosa e as versões de Cátia Guerreiro, deste nosso fado, o namorico da Rita. Bem, a minha filha tem 9 anos, eu espero que o namorico fique para mais tarde, mas pronto. Eu, como tenho uma convite de uma com 15, em que a realidade já é outra, pelo menos a de 9 possa ser a menina do papai. Mas também teve direito à sua dedicatória aqui. Uma chata guerra. É que elas são três, tem que ser uma coisa mais tortuosa. Mas já é mito. Pronto, hoje a escolha foi então do Ricardo Marques, o namorico da Rita, por Cátia Guerreiro. Obrigada por nos acompanhar. Estamos de volta daqui a 8 dias. O programa repete sempre terça-feira às 11 da noite, porque Lisboa também é o nosso fado. No mercado da Ribeira há um romance de amor entre a Rita, que é peixeira, e o Chico, que é pescador. Sabem todos que lá vão que a Rita gosta do Chico. Só a mãe dela é que não consente no namorico. Quando ele passa por ela, ela sorri descarada. Porém o Chico à cautela não dá trela, nem diz nada. Que a mãe dela, quando calha, ao ver que o Chico se abaira, por dar cá